O centro reautorizou o nível 360. Ah, ok. Então está autorizado 360 na 607. Correto. Obrigado. De Salvador, o gol no 897, vertical do Sierra Vitor 366. O 897, complete final, RNAV, chame a Torre Salvador em 118 decimal 6. 118 decimal 6, gol no 897. Salvador, o gol 1897, passou o Sierra Vitor 366 a 3 milhas do Sierra Vitor 372. 1897, ciente, continua a aproximação, guarda pista livre, informa os primeiros 90 metros fechados. Primeiros 90 metros da pista 90, interditado o gol 1897. 6709, solo, aos 16, livre à direita no solo, 121 na sinal 9. Solo 121 na sinal. O 6709 prossiga via Alfa, chame para ingressar na Juliette. Alfa, chame na Juliette. No 4, passa nível de voo 120, chame agora Recife, frequência 12085, alterno 2545. Gente, consigo se colocar 7. Nessa Juliette, o 6709. Autorizado, porta 1 no Via Índia, Webjet 6709. Via Índia, porta 1 no 6709. Solo 2-0, livre à direita do solo, 1-2-1 na 9. direita, 219, gol 9897. Aguarde, está pronto para copiar? Está pronto, está 5 minutos no pushback. Galeão 360 pela rota Pesolulo 4, decola da pista do zero, curva esquerda, saída, corrijo, curva direita, saída da El, transição Bless, controle Salvador em 119.8, torre 1186, acione o código 5030, aguarde para o cotejamento, gol no 897, prossiga o táxi em frente. Reporte para ingresso na Juliette, gol no 897. Táxi em frente, reportará para ingresso na Juliette, gol no 897. São 3153, cotejo. Galeão 360, Pesolo 14, da 10, curva direita, da El Grubai, 119.8, controle, torre 118.6, 5030. Sobe para acionamento, 3153. Câmara. Bargue log 6518, cópia. Bargue log 6518, autorizado Salvador Recife, nível 370, pela rota Perisco 58. Decola da pista no zero, curva esquerda, saída Puca, transição Aracaju. Controle Salvador em 119.8, torre 1186, acione 5043. Correto, chame para acionar 6518. Está pronto agora, confirmando? Autorizado, chame para o táxi 6518. Chamada para o táxi. Autorizado no 4, chame para o táxi. Autorizado no 4, 3517. Gol no 897, autorizado, porta 1-0. Para ingresso na Juliette. Gol no 897, autorizado 1-0. Livre ingresso para a posição 1-0, gol no 897. Para baixar o funcionamento, gol no 795, portão 8. Confirme. Gol no 795, para baixar o funcionamento, portão 8. Aguarde a passagem da aeronave da companhia que vai para o 1-0 após iniciar no 8, ou no 7 no 5. Passa a passagem da aeronave, até agora autorizado, gol no 7 no 5. Solo Salvador, gol no 607, hit meia dúzia para pushback acionamento. Autorizado no meia dúzia após passagem de tráfego da companhia retaguarda, 607. Gente, após a passagem de tráfego da companhia retaguarda, está autorizado no 607. Correto. Estacionamento tá 3153 no 05. Aguarde no 05, 353. Aguardando. Para o táxi 6518 Marigog, autonomia 230, alterna Fortaleza 03 a bordo. Confirme. Para o táxi Variglog 6518, 12h30 de autonomia, 3 a bordo, alterna Fortaleza. Autorizado o táxi via Juliette, Alfa e Charlie, no ponto de espera 1186, Variglog 6518. Ponto de espera 1186, 6518. Aguarde o número 2 agora no setor para pushback no 804. Guarda. Salvador, Variglog 6518. Variglog 6518, autorizado alinhar e decolar pista 100 graus 039. 7, autorizado alinhar e decolar 6518. Solo 3517 para o TAC, POB 146, autonomia de 3 horas e 40, alterna com fim. Autorizado o táxi à direita no ponto de espera da 10, 118 decimal 6, 357. 18 meia no ponto de espera da 10, só 357. Campo 3153. Autorizado o pushback acionamento do portão corrigido. O Gol 1804. Autorizado o pushback acionamento no portão 3. Reporte para o táxi. Acionar para o táxi, Gol 1804. Gol no 607 com 158 a bordo, autonomia de 4 horas e 20, alterna Galeão, pronto para o táxi. Gol no 607, autorizado via Juliette Alfa, no ponto de espera 1186. Autorizado via Juliette Alfa, no ponto de espera 186, gol no 607. Oi, Salvador, bom dia, tá 3517 pronto, no ponto de espera da 10. 3517, autorizado. Alinhar e manter cabeceira 10. Alinhar e manter 10, tá 3517. 705. Juliette Alfa, quanto espera da 10, 186, boa na 7. 3153, após a aeronave da Gol passar a sua retaguarda, Boeing da Gol, autorizado o pushback acionamento no 5. Faz a passagem do Gol, está autorizado pushback acionamento no 3153. Correto. Solo Salvador, bom dia, total 911, ciente da Juliette, sem contato com tráfego, autorização Recife, pronto para cópia. Ciente, aguarde a cópia, altimetro 1013, total 991. 1013, 991. 18 decolou as 29, chega no controle 119, acima 8. 198, bom dia, bom serviço a todos. Ok. Oi, Salvador, gol no 607, bom dia. Próximo de espera da 190. Puca, transição João, está pulando 2000, curvando da esquerda. Ariglog 6518, bom dia, contato no radar, subiu manter nível 370 no perfil da saída Puca. Seguinte, subiu 370. Autorizado a colar pista 10, vento 070 graus 049. Está iniciando. 991, copia. Está escutando? Autorizado Recife 310 pela rota Perusque 58, decolada pista do zero, curva esquerda, saída Puca, transição Aracaju, controle 1 no 98, torre 1 no 86, acione 5047. Autorizado Recife, nível 310, rota Anfame Whisky 58, saída Puca, transição Aracaju, decolada 10, curva esquerda, controle 1198, torre 1186, transponde a 5047, total 9911. Correto, chame para acionamento 9911. Salvador 31179, correto, Guarulhos 5340. 3179, aguarde, altímetro 1013. 1013, aguardando. Salvador, rota 3597, decolou na sua escuta. 3597, contato radar, suba e mantenha nível de voo 360, mantenha a saída agora. Na gole, mantendo, subindo 360. Solo Salvador, voo 804, está pronto para o dado. 147 a bordo, alterna com 24 horas e 7 minutos. Restrito 330. Voo 1804 autorizado à direita para o ponto de espera do 10, lá 118 decimal meia. Direita para o ponto de espera do 10, 126. Salvador, bom dia, 19641. 19641, aguarde Fortaleza, nível 3. 1-0, altímetro 1-0 no 3. Salvador, Salvador, gol 1897, informação Kilo, autorização para confins. Aguarde a autorização, altímetro 1-0 no 3, 1897. Aguardo, gol 1897. Uno 607 autorizado a decolar pista 1070 graus 049. Tem livre decolagem, bom número 07. Atitude 3153 com 111 a bordo, 4 horas, Guarulhos. Confirme. Para o táxi do TAN 3153, com 111 a bordo, 4 horas, alterna Guarulhos. 3597. Alegre Lauro 658, passa nível de voo 120, chama agora o centro, na frequência 1285, alternando 12545. 12635, 12545. Bom dia, Web 6709. Webjet 6709, prossiga. Pode confirmar a saída para Brasília, Wally? Wally, transição ao Cito. Wally, Cito, obrigado. Pronto, a cópia quando possível? Gente, já não temos o seu plano, pode confirmar o horário? Ah, é só às 5 da próxima hora. Gente. Bom dia, gol 1607, decolando sua escuta, cruzando 2000. 007, contato do radar, sobre manter nível 360, pro de Dael. 360, na pro de Dael, 1-67. Reassumiu o voo, ele tá 3597. Autorizado Salvador Guarulhos, nível 340, rota Perusque 50, decolada pista 10, curva direita, saída da EL, transição Guiné, controle 1-98, torre 1-86, acione 5041. Autorizou Guarulhos, nível 340, decolada 10, da EL, na saída, interceta aí o uniforme Whisky 50, limite lá em Guarulhos. O nível 340, transponder 5041, 198, montura de sol, 2862 e a torre, transfer 174. Correto, chame para acionar 3179. Gol 1795, autorizado a decolar, 100 graus, 039. Deve decolar, gol 1795. Torre Salvador, bom dia, gol 1804, ponto espera da novela. Gol 1804, após a aeronave da companhia, iniciar a decolagem ali, mantém cabeceira 10. Após a linha tem 1-0, gol 1804. 0 curva esquerda, saída Momo, transição Frote, controle 1-9-8, torre 1-86, acione 5046. A chamada 18, obrigado. Correto, chame para acionamento, Rio 9641. Pronto para feedback, acionamento. Autorizado, chame para o táxi 9641. Contato radar na decolagem, sube e mantenha nível de voo 340. Mantenha a saída agora. Saída agora para 340, gol 1795. Salvador, total 9911, pátio 3 para o pushback e acionamento. Total 991, no coordenio com o pessoal do solo, após a aeronave da Rio liberar a retaguarda, faça o pushback. Ok, coordenação, após a aeronave da Rio liberando a retaguarda, autorizado pushback, total 9911. Quadro iniciando. pronto, TRAN 3153. TRAN 3153, autorizado ali aí, mantém cabeceira 1-0. Valeu, mantém 1-0. Decolou as 4-1 no chefe de controle, 119 décima 8. 119 décima 8, gol 1804. Salvador, uma boa, bom dia, é o gol 1804. Bom dia, 1804, contato radar, submanteu nível de voo 360, foi Daniel, 1804. Ok, 360, na flor de Daniel, gol 1804. Do táxi no ponto de espera da 1-0, 118, decimal meia, prossiga via Juliette e Alfa. Centro livre, táxi, pátio, Juliette e Alfa, ponto de espera da 1-0, torre 18, meia, 19641. Afirmativo. Autorizado para o nível 340. 340, está livre de decolagem? Afirmo, autorizado decolar pista no 0, vento 110 graus, 039. Iniciando, está 3153. 8, 1, 3, 3, 2, 5, gol 17, 15, bom dia. Salvador, bom dia, Rio 9641, aproximando-se do espera da 1-0, pronto. Rio 9641, ali mantém cabeceira 1-0. Ali mantém a 1-0, 9641.